Atenção, vai começar Dance Italo. We'll be right back.

Canal 2. Si mamma, si mamma, si catora, menina tora, e tora, tora, tora. Si mamma, si mamma, si catora, we'll be right back. Thank you. O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.